Subaé Cultura. A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia abriu as inscrições para o Programa Estadual de Incentivo ao Patrocínio Cultural, o Faz Cultura. Propostas culturais podem ser apresentadas até 1º de dezembro pelo Sistema de Informações e Indicadores em Cultura no site cultura.ba.gov.br. O governo da Bahia assegurou por mais um ano R$15 milhões para o Faz Cultura. O limite total de abatimento de uma empresa pelo Faz Cultura é de até 3% do ICMS a recolher anualmente, independentemente do faturamento da empresa patrocinadora. Subaé Cultura. ZYH 470. Subaé AM. Padrão em amplitude modulada. Anote o telefone da sua rádio Subaé. 3603-6969. Bom dia! WhatsApp da Rádio Subaé 75-3603-6969. Rádio Subaé 1080 AM. A partir de agora, a Rádio Subaé apresenta Canto Sertanejo, o programa do Homem do Campo. Apresentação: Jorge Teles. 4h55 na feira. Que maravilha, hein? Alô, você do campo da cidade. Pois é, 4h59 na feira. Eu canto sertanejo, hein? Então, a equipe lá, Paulo Zé, e assim no transmissor. Toda formada, coordenação de programação, Lucival Lopes, direção-geral, Luiz Pedro e Dona Rita. E hoje é Sistema Nordeste de Comunicação, que tem aqui a Nordeste ainda FM, Itapuã FM lá em Salvador, Paraguaçu, FM, Santo Amaro, uma série de emissoras, portanto, por essa Bahia. Canto sertanejo. Thank you. Olha a hora, Brasil, 5 horas e 25 minutos, está repercutindo na rede social, pai. Um cidadão com procedimento capilar. Acabamos de apresentar mais um líder de audiência da Rádio Suba AM. Uma sintonia de amigos. Rádio Suba. Estamos na Estação da Alegria. É agitação. Movimento. Menos roupa. Mais calor humano. Praia. E por que não? Chuveiro no quintal. Verão. Mas já se perguntou o porquê de tanta festa no verão? Segundo especialistas, a exposição à luz do sol estimula a produção de serotonina, dopamina e melatonina. Logo, as pessoas tendem a reagir com maior alegria e positividade no verão. É claro que a Rádio Subaé vai brilhar com você neste verão. Subaé. Oferecimento. Atenção, catadores de papelão, plásticos e papéis. A Comfort Plast está comprando plástico limpo por R$2 o quilo. Informações 759-8192-8358. Hoje as redes sociais são facilitadores de conexões sociais. Juntamente com o rádio, podemos expandir o alcance da divulgação. Então, já seguiu, curtiu ou marcou a Rádio Subaé no Instagram? Adiciona lá. Arroba Rádio Subaé Oficial, lá no Facebook também. Quer ficar pertinho? Tem o WhatsApp, que você pode pedir sua música ou mandar o seu alô. 75-3603-6969. Não esqueça de baixar nosso aplicativo, disponível para Android e iOS. É só pesquisar Rádio Subaé. Sintonize 1080 e curta essa ideia. Hashtag Rádio Subaé. Rádio Subaé. Bom dia. Rádio Subaé. Telefone 3603-6969. ZYH 470, 1080 kHz. Subaé AM, padrão em amplitude modulada. Rádio Subaé. Você conhece o novo plano do Vida Sistema? Seja livre! Aqui você tem liberdade total de escolha. Seu cemitério, seu velório e agora temos o cerimonial assistência. Sua assistência personalizada. Vida Sistema, um plano completo. Uma empresa do grupo A Decorativa. Telefone 75-3223-6799. Feira de Santana, Santanópolis e São Gonçalo. 80 anos de tradição e experiência. Vida Sistema pra você e sua família. Existe alguém que cuida tão bem de você quanto a sua mãe. Só ela conhece cada detalhe do seu histórico de saúde. Quer dizer, ela e a App Vida, um sistema de medicina e odontologia inteligente presente em todo o território nacional, com telemedicina e histórico centralizado, onde consultas e exames são feitos num só lugar. Tão inteligente que sua mãe vai ficar tranquila. Ligue 75-3603-2660. Confie na inteligência. App Vida, saúde pra valer. Subaé Cultura. O Centro Universitário de Cultura e Arte da Universidade Estadual de Feira de Santana, o CUCA, está com o edital aberto até o dia 18 de março para reconhecimento de habilidades e competências técnicas e artísticas de profissionais que querem atuar em oficinas artísticas. O processo tem 3 etapas: requisição do exame, avaliação dos candidatos e divulgação de resultados e emissão de atestado. Os interessados devem protocolar a requisição de exame na direção do CUCA, que fica na rua Conselheiro Franco, número 66. No centro, aqui em Feira de Santana. O edital completo está disponível no site cuca.ufs.br. Subaé Cultura. Carnauba Amarga é boa. Vai deixar você livre de gripe, resfriado e de moleza no corpo. E também é boa para combater gastrite, úlcera, empachamento, azia, refluxo, má digestão, boca amarga, mau hálito e gordura no fígado. Carnauba Amarga é muito boa no controle da diabetes, triglicerídeos, colesterol ruim, inflamações e ferimentos no corpo, furúnculos, cravos e espinhas, manchas e feridas na pele, coceira e cálculos renais. Carnauba Amarga tem a foto do homem de chapéu de palha. Vem em líquido e em cápsulas. E agora também Carnauba em gel. E está à venda nas farmácias. farmácias e casas de produtos naturais. Carnaúba Amarga, um produto que tem patente. Atenção, caminhoneiros! Autopeças e Oficina Castro. Há mais de 30 anos, oferece bom preço, qualidade e atendimento nota 10. Revendas de peças das marcas Ford, Mercedes e Volkswagen. Nossa oficina conta com profissionais altamente qualificados, especializados em embreagem, motor, caixa e diferencial. Rua dos Expedicionários 676, Pedra do Descanso, Feira de Santana. Telefone 3223-1608. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 759-9141-6464. Aceitamos todos os cartões de crédito. 1080. Bom dia! WhatsApp da Rádio Suba é 753-603-6969. O rádio está presente em milhares de residências e automóveis, além de aplicativos e nas redes sociais. O rádio é fonte de informação e entretenimento. Todo mundo ouve rádio. Todo mundo ouve rádio. Futebol, notícias. Atenção para as manchetes do Ronda Policial de hoje. Música, hora certa. Seja qual for a sua opção, o rádio sempre será campeão de audiência. As pesquisas confirmam. Quem anuncia, vende muito mais. Entre em contato com o nosso departamento comercial. WhatsApp 98864-4233 ou ligue 3603-6962. Componente natural, ação potente contra a dor. Resultado comprovado, eficiente ao seu favor. Carte Osteo Plus. Contra artrite, artrose, esporão, asma, bronquite, rinite, adenoide. Carte Osteo Plus. Você encontra na Avenida Sampaio, Casa do Mel, Rua Visconde do Rio Branco, na Nutrifarma Produtos Naturais, Rua Boticário Mocorvo, 64, Mundo dos Naturais do Brasil. Todas no centro de Feira de Santana. Eu sou o terapeuta Marcondes Holanda, do Mundo Naturais, e quero te ajudar a se livrar desta dor. Fale comigo agora. Agora pelo zap 99167140. ZYH 470, 1080 kHz. Suba é AM, padrão em amplitude modulada. Estamos apresentando Suba é Notícias. Rádio Suba. Informe Subaé. A notícia rápida e objetiva. Volta em meia hora. Subaé. ZYH 470, 1080 kHz. 1080. Subaé AM. Padrão em amplitude modulada. Rádio Subaé AM. Telefone 3603-6969. WhatsApp da Rádio Subaé 753-603-6969. A Subaé AM apresentou Subaé Notícias. ZYH 470. Subaé AM. Padrão em amplitude modulada. Anote o telefone da sua Rádio Subaé. 3603-6969. Bom dia! O WhatsApp da Rádio Subaé. 753-603-6969. Rádio Subaé. A gente vai à luta, vai sem medo, faz acontecer. É feira, uma só gente que olha pra frente, que sabe fazer. A força que nos une, faz realiza, faz a gente crescer. Prefeitura de Feira, trabalha o governo da gente, faz por você. Prefeitura de Feira, é o governo da gente. Prefeitura de Feira, é o governo da gente. Mais saúde chegando, é da gente. Tem mais mobilidade, é da gente. No esporte, na educação, tem trabalho e também é da gente. Se mudou pra melhor, é da gente. Se é do campo também, é da gente. Prefeitura trabalha, a cidade transforma e isso é da gente. Prefeitura de Feira é o governo da gente. Prefeitura de Feira é o governo da gente. Prefeitura de Feira é o governo da gente. Tudo o que você precisa para te deixar mais informado e atualizado, você encontra aqui. No blog Aconteceu Virou Notícia. Acesse já o blog www.aconteceuvironoticia.com.br e fique por dentro de tudo. Por Fabiano Cerqueira. Suba. Bom dia. Anote o telefone da sua rádio Subaé. 3603-6969. Pensou em festa? Mas que não tem. Bombonieri, variedades. Mas tem também. Produtos pra sorveteria. Mas que não tem. Confeitaria e embalagens pra você também. Uma loja que te faz feliz. Lá tem tudo que você sempre quis. Na esquina. Vai pra esquina. Na esquina tem. Então vem. Na esquina tem. Esquina, embalagens, festas e variedades. 7 quartas-feiras, campanha com o tema Derrubando as Muralhas. Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Volta Redonda, no Campo Limpo, no fundo do Senai. Já pensou em ganhar o novo Jeep Commander? Abastecendo na Lubrijal é possível. É a promoção Sorte na Garagem. A cada R$100 em abastecimentos, você já pode participar. Não fique de fora. Confira todas as informações no Instagram, @LubrijalOficial. Lubrijal, apaixonados por pessoas. Almas Luz é líder no segmento de materiais elétricos, que atua no mercado há 25 anos. Iluminar é uma tarefa nobre. Palmas Luz tem tudo o que você precisa para redes de alta tensão, pânico, incêndio e tudo em materiais elétricos para a sua construção. Palmas Luz em dois endereços, Avenida Sampaio 71 e Rua G, no Mochila 1. Ligue 75-3623-7522 ou acesse palmasluz.com.br. A partir de agora, a Rádio Subaé apresenta programa Vivendo pela Fé com Pastor Tom, Fabiano Cerqueira e equipe. Deus é lindo na vida de quem é fiel. Você está ouvindo o programa Vivendo pela Fé. A apresentação: Pastor Tom, Fabiano Cerqueira e equipe. Eu nunca vi um escolhido sem resposta.